Eu sabia que a missão não ia ser fácil, de abrir seu coração pra confiar, pra me aceitar, pra te provar. Não vá embora agora sem antes se permitir um carinho, um abraço, um desejo, um beijo, um beijo. Tenta esquecer lá fora e deixa eu te conduzir nesse sonho que é tudo que almejo, um beijo. Bota a mão pra cima! Fica logo aqui pra ver no que dá nós dois, pra ver no que dá nós dois, pra ver no que dá nós dois. Fica logo aqui pra ver no que dá nós dois, pra ver no que dá nós dois, pra ver no que dá nós dois. Eu sabia que a missão não ia ser fácil, de abrir seu coração pra confiar, pra me aceitar, pra te provar. Não vá embora agora sem antes se permitir um carinho, um abraço, um desejo, um beijo, um beijo. Tenta esquecer lá fora, deixa eu te conduzir esse sonho que é tudo que almejo, um beijo, um beijo. Sabia que a